Zona 256, ao meu radar na decolagem, saída Puca, nível 370. 370, na saída Puca, voo na 260, request direct 3, number 4 on approach, here go 1620. Duna. Voando direto do Duna, o 2715. O 2715 tem condições de manter a presente velocidade incrementar devido ao sequenciamento? Ok, é 240 nós, com o azul 2715. Que a gente mantenha. Com 3367, reduza para 200 nós, de 200 mais. 200 nós, 3367. Papapá, eco, papacerra. Azul, escuta, prossiga, papacerra. Operação para sequenciamento, curva direita, proa 225, tendo como limite radial 280 Salvador. Direita 225, limite 280 Salvador. Patata para a Ecova Serra, desça para 3.010, ajuste no 0.05. Para 3.000, ajuste no 0.05, Papa Serra. Motor Salvador, zona 256. Zona 256, prossiga. Autorizaria pro de parta presente? Agora de fazer na zona 256. Guardando na 256. Salvador da 3367, pode manter a mesma limpa? 2109. Afirmo. Charles Terra, autorizado no decolar no site vento 180 graus, 22. Salvador Buenos, é o 634, com informação WIS. Vetor para sequenciamento, curva à direita, proa 250, limite radial 280 de Salvador. Direita 250, limite radial 280 de Salvador. Tá, 3367. Confirma a matrícula, azul 2761. Charles Serra, decolou de 30, chama controle 120 decimal 8, Von Wolf. 08, Charles Serra. Papa Serra, agora curva à esquerda, proa 230, permanece o limite. Tivo Eco, Papa Serra, curva à esquerda, proa 230. Esquerda 230, Eco, Papa Serra. Azul 761 no... Acione a identificação. Eu Salvador, boa tarde, esse é o Papa Romeu, Charles Charles Serra, decolou na sua escuta, na saída Momo. Charles Charles Serra, contato radar, via saída Momo, submantenha 3.000 pés. Charles Charles Serra, submantenha 3.000 pés. Serra, submantenha 3.000. São 3367, desça até 4.000 pés. 4.000 pés, 3367. 2761, identificado, contato radar. Confirme o nível solicitado. O 2761, confirme o nível solicitado. Cliente, suba inicialmente até o nível 150, aguarde autorização para o nível final. A 6304 na escuta. Confira o 6304, foi para o outro lado. Xané 6314, sem identificação, dessa via chegada Boa Média 1 para nível de voo 060. 060, Boa Média 1, 6314, em Eco Papa Serra, vetor para interceptar o curso do localizador. Curve à esquerda para o A140, informe estabilizado. 140, informar estabilizado aqui Papa Serra. Afirmo, desça para 2000 pés, que negar 1015. Para 2000, a gente está no 015 aqui Papa Serra. T715, desça para 2000 pés e LS aqui autorizado, informe estabilizado. 2000 pés, repertório estabilizado, por gentileza do ajuste? Para 095. Ele aqui. Cruzeiro. 340, sobe ao 340, do 2761. Na 3367, agora curve à esquerda na proa 210, permanece o limite. 220, confirm indicated speed. 1620, 2509. This is speed 220 knots. It's number 4 to approach. Roger, 220. Azul 2761, chame Recife na frequência 12545 ao terno 2085. 45261, boa. Negativo, 12545 ao terno 2685, azul 2761. 2545-2685-2761, boa. Coura 256, chame Recife 12545 ao terno 2685. 2545-2685, boa, 3.000 pés, tá? 3.000 pés. Apatão Gosta, Golfo Kilo, identificado 60 milhas, norte do VR de Salvador, foi na proa da posição Bonf e reporte quando tem as descidas. Você já conseguiu voar na proa do VR, querida? Você está de boa, não tem, já está conseguindo? Autorizado. Na 3367, informo que vai seguir tráfego na posição de 11 horas, 6 milhas. Braveco 9 Lima com 180 de grau de brilho, aguarde o último vetor para interceptar o curso do localizador. Estabilizado, Eco Papa Serra. Gente, azul 2715, chame a torre 1895. 1895, azul 2715. Papa Serra. Salvador, chame a 227, boa, Dael. Gol no 620, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda, proa 020, limite 280 de Salvador. Go 1620, go ahead. Go 1620, vector for sequence, turn left heading 020, limit 280, radio on Salvador, V1. Roger, left turn heading 020, go 1620. 367, condições de redução para 1809. Afirmativo, estou reduzindo, 3367. Droga, Xané 6227, decolar da EL. Xará 6227, contato radar na decolagem, suba a via São Vuno para nível 360. É São Vuno, desculpa, para 360, para Valeda? Autorizado, Leda. Leda. Na 3367, para interceptar o curso do localizador, curve à esquerda para o A1, correção, para o A095, informe estabilizado. Esquerda 095, repartalha estabilizado, 3367. Salvador, boa tarde, passarelo 2231, no ciente da UISC, na proa de Bomed. Passarelo 2231, essa é a identificação. No ideal, desça para nível de voo 070 na proa de Bomed. No ideal, acionou no ideal 070 Bomed. Bom, 1620, reduce speed to 2001. 2001620. É como passei, agora eu chamo a torre na frequência 1 no 8, decimal 95. Eco Papa Serra, autorizado chamar a torre na frequência 1918.95. Charlie Serra, autorizado ascensão para nível 080. Quatro Charlie Serra, ciência, autorizado 080. Valeu, Papa Tango, acho que agora continua no autorizado descida para 4.000 pés, que negar na 095. 4367, desça para 2.000 pés e sobe estabilizado. 3.000 pés, já está estabilizado, 3367. Tente agora de transferência. Vai. Luna 620, desça para 4.000 pés. Luna 620, descente 4000 feet, que é net 1015. 4005, go 1620. Luna 620, reduce speed to 190 knots. Traffic 1 o'clock, 9 miles, descend to 2,000 feet, airport 320, 1801. Roger, it's going down. Então, gosta do Golf Kilo, faça um check no equipamento e recebo a altimetria. Vai, 6314, desce para nível de voo 050. 050, 6314. Charlie Charlie Serra, quando possível, seu estimado para pouso. Serra. Yeah. 20 descend to 2,000 feet. 2,000, 620. Na 63114, vista para sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite ao localizador. 020, esquerda, limitado ao localizador, 63114. Solicita a mudança de regra prosseguindo para 107. Tem condições de realizar uma base curta? Intercept localizer costa and right heading 070, report status localizing and reduced to 1809. Roger. 070, Sierra left runway 10, 1620. Alfa Golf Kilo, confirme a altitude que está passando. Não, Solinho na 2, 1, 9. Direita, sola 2, 1, 9, 17, 1, 5. A 6314, desça para 3.000 pés, que negar 1, 0, 1, 5. 3.0, 05, 6314. Registrado, autorizado pouso 97, vento 90 graus, 1, 1, 9. Gente, livre pouso para a Copa Serra. Estimado a 1920. Copiado 1920. É só você desvestir aqui para evitar a formação. Confirme a proa e por quantas milhas? 290 por umas 10 milhas. 290, 10 milhas, informe ao término do desvio. Vamos ali. Puxando a 6227, chame Recife, frequências 125.1, alterna 128.35. 25128.35, 6227, boa. 13367, chame a torre na frequência 118.95. 118.95, vai chamar. Na 6314, inicie redução para 1909. Vai seguir tráfego na posição de 1 hora, 9 milhas. Um Boeing 737-800, cruza 4.000 para 2.000 pés, em redução para 1809. Enter, mandei essa pro ainda, 6314. Afirmativa, aguarde para interceptar o curso do localizador. Enter. Track, track pro Hangar do Graer, Copa Serra. Firmo é Copa Serra, solo aos 4-0, autorizado backtrack até o pote 4, reporta que está livre. Está livre, é Copa Serra. Roda, boa tarde, está 3367. 3367, continue a aproximação, posição, tráfego já avistado, autorizado pouso 1-0, vento 1-80 graus, 099, altímetro 1-095. Livre pouso, 3367. Economia 314, desça para 2.000 pés. 2.000, 6314, a gente vai cruzar o localizador, senhorita? Negativo. Para interceptar o curso do localizador, curva direita para o 075, reduza para 1.80 nós, em forma estabilizada. 075, 2.000, autorizado, ele é a Economia 314. Chana 6314, tráfego naturalmente mencionado, na posição de 3 horas, 8 milhas e meia, com 190 de ground speed. 6014, ciente, reduzindo. Volte contact tower 118.95. 118.95, thank you. Teria como coordenar a flor de TAP para o passarelo 2231? Autorizado voar ETAP, passarei 2231, desça para nível 050. ETAP 050. Gente, boa tarde. Fred, um abraço, André. Chana 6327, tem condições de decolar assim que é autorizado? Afirmo. Só algum tráfego na final? Afirmo. Após o pouso da aeronave, inicialmente autorizado a alinhar e manter o sono zero. Após o pouso da aeronave, alinhe e mantém o Xenia 6327. Xenia 6327, informa o Boeing 737 passando duna no momento. Gente. Solo aos 43, libera direita, divisão na liberação. Por gentileza, chame solo em 1219. Libra direita, 219. 6320, autorizado de colapso no 0, vento 190 graus, 129. Go 1620, Alterman. Go 1620, continue approach, send by runway vacation, form airbus 318, starting dip for action, start for takeoff now. Roger. 4, agora chame a torre na sequência 118, decimal 95. Na 5 a torre, né? 3, 1, 4, né? Passaria 2231, desça para 2000 pés, que negar na 095, e LS é que foi autorizado em forma estabilizada. Para 2000 com 1015, informará estabilizado o passarelo. On 1620, clear to land runway 10, wind 190 degrees, on to north. Roger, clear to land runway 10, 1620. Ocean 6327, decolou 45, chama controle 120.8, bom voo. 208, grato. Subavia saída Coral no Bravo para nível 180. Subavia Coral no Bravo para 180, China 6327. Patan Golf, Golf Kilo, reautorizar a descida para 3.000 pés. 3.000 pés, tá, aqui é Golf Kilo. Papa Romeu, Castelo Serra, tá retornando aqui a proa. Foi sobre o modulado, confirmo. O controle, o Castelo Serra tá retornando aqui para a proa de Serra, Serra Alto. Controle de ciente. Eu acho que é mais quente para cima. 601 ground at 46, leaving right for Salvador ground frequency 121.9. 121.9. Oi, boa tarde, 6314, você vai passando o marcador esquerdo. Cena 6314, passando externo, continua exposição. Tráfego já avistado, autorizado, pulso. Pulso no 0, vento 8, 0 graus, 1, 2, 3. Pouso na 1, 1, cena 6314. Lima Eco, aciona identificação. Recebi a chegada Aman para nível de voo 050. E Aman 050, autorização recebida. Então, você vai fazer o ILS Whisky? Negativo. Pode subir, então, se possível. O Trote Lima Eco, negativo. Duna, autorizado para o Ed Toque. Mantenha a saída agora de coordenação. Guarda. Tango Oscar Golf Kilo, autorizado descida para 2.000 pés. 2.000 Oscar Golf Kilo, modificando a presente, prossegue em quantidade de quilômetros. Tango Oscar Golf Kilo, plano IFR cancelado 1849, desça em condições visuais, aguardando passar a área proibida de Camaçari, está autorizado descer após para 1.500 pés na proa da Ceasa, reporte visual com campo. Estabilizou avistando o passaredo 2231. Quente, passaredo 2231, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Oi, Salvador, muito boa tarde. Passaredo 2231 estabilizado, avistando. Passaredo 2231, tráfego avistado, autorizado, pouso, curso 10, vento 190 graus, 119. Autorização? Só confirme o vento, por favor. 190 graus, 129. Obrigado. Seja autorização de pouso, por gentileza. Afirmativo, autorizado, pouso na 09, o passaredo 2231. Pouso na 09. Confirmando na 10, senhorita, desculpa. Ideal? Lado 258. Norte Lima Eco, desça para 3.000 pés. QNH 1095. 3.015, passe no ar. China 6327, autorizado a proa de Yukov. Yukov autorizado, China 6327. Mateu no 01884. Área do 2231 no solo 53, libere direita, chame solo em 1219. 1219, obrigado, senhorita. 44 milhas, noroeste do VR de Salvador, mantendo 085. Mantenha-se em condições visuais para serviço de informação de voo e alerta, chame Recife na frequência 12545 ao termo 2085. 2545, 2685. Quem chama a Golf Kilo, chama a torre na frequência 118, decimal 95. 2900. Do Hotel Lima, confirme se efetuou o plano de voo. Adão Gosta, Golf Kilo, da presente autorizado, sinal 97, reporte Buda final. Rota na conta final, Gosta, Golf Kilo. Azul, Hotel Lima. Recebe o controle. Confirme se efetuou o plano de voo. Gente. Foxtrot Lima Eco, desça para 2.000 pés, QNH 1095, ILS XR autorizado, informe estabilizado. 2015, informe estabilizado, próximo. Obrigado, boa tarde. Controle, boa tarde, Gol no 884. Gol no 884, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para nível 230. Puca, 230, 1884. Autorizado, ponto piso 17, vento 190 graus, 10 nós. Obrigado, ponto 17, acho que é gostoso. Estimado para pouso. Três zero. Quente. Chilima Eco, completo de aproximação. Chame a torre, frequência 118, decimal 95. Vamos para o lado. Kilo, Solo 5-8, confirma o Pátio 4? Pátio 5, nada mais certo, ali, Dodge Solo 1-Kilo. Gente, taxa tá até o Pátio 5, no corte de frequência, boa tarde. Boa tarde, já. Oi, boa, Pátio 4, Fox de Maior, com o Solo Guadalhães, Lua. Lima F, continua a aproximação, tráfego na 9, estado QNH 10-15. Eliminasse 4 milhas, sudoeste do Verde Salvador. Chame milhas para a descida na frequência 120, decimal 1. 201, cara. Só seguir visual pela direita para... Qual que é a postura aqui, né? A nossa direita? Sou filial na 7. Correto. Fox Lima Eco cancela regras? Afirma, cancela regras, Fox Lima Eco. Fox Lima Eco cancelado regras aos 5-8, autorizado base pela direita no 7, com primeira curva pela esquerda. É porte na final 1 no 7. Sim, se portar na final no 7, o Fox Lima Eco. Mantenha a escuta permanente do controle. Está mantendo a escuta permanente do controle do Leandro Saliba. Só para informar o Guardião 08 que está pegando contato com vocês. Gente, sabe a posição do Guardião 08? Guardião 08, aqui é o Samba. Negativo. Bom, Recife, está em descida, está passando 085 para pouso em frente à Santana. Copiado, na terminal não há tráfego conhecido. Controle de voo, acho que a Mike é até através de Pituaçu. Oh. 190, 129. Sente, claro, por outro lado, acesso. Na frequência 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 12545, só confirma para mim o backup. 126 decimal 85. Yankee, mantenha o setor, chame a torre na frequência 118 decimal 95. 118.95, acho que é Mike Yankee. Pois 84, chame Recife na frequência 125 decimal 45, alterno 26 decimal 85. 2545, alterno 2685, 884. Vai autorizar o cruzamento 10, chama a Lisana do Eixo. Vai ficar mais quieto. Cruzamento da final 10, ok? Sim, da final 10. Lima Eco Solo aos 5-8, confirma o PAD? Gente, autorizado o X-Track, taxi até o Pátio 5, a primeira taxiway na sua esquerda, reporte livrando a pista. Salvador, muito boa tarde, azul 69 no 8, qual é a informação isso? Azul 69 no 8, acena identificação, desça via chegada Bomed 1 para nível 050. Via Bomed 1, nível 050, azul 69 no 8. Senta só para título de informação, o ATI está dando desatualizado aí da azul no 70 alguma coisa azul 8. Sim. Yeah. Yankee, cruzando o final 1-0, autorizado o final 1-7, reporte na frente. Autorizado o final, reportar na final 1-7, frequência, boa tarde. Chama a Enquete, autorizado por Zona 7, vento 190 graus, 14 nós. Tom Romeu, Oscar Maikianque, autorizado com o Zona 7, vento 190 graus, 149. Ok, pouso autorizado, Oscar Salvador Azul 6918, autorizaria a proa de Itaque ou Duna da presente? Azul 6918, autorizada a proa de Itaque. Itaque da presente, 6918. Chame para o táxi, Thiago Fiasco. Salvador, boa tarde. Papá Romeu, Kilo, Serra Lima, Gardner, Sabarim, Serra Lima. Achando, chame para o táxi, Serra Lima. Chamado de noite, efetua desvio à esquerda. Pequeno desvio, o Serena já está voltando para a proa de Tapas, o 69, o noite, é avisado, né? Entendi. Obrigado. Azul 6918 com 5 para o controle, quantas milhas nessa proa ainda? Agora retomando a proa de TAP novamente, o 6950. Sim, está autorizado voar Duna da presente, descer para 2.000 pés que negar na 095 em LS tem que ser autorizado. Duna para 2.000 pés, LS Whisky ou X-Ray da 1.0 autorizado 6918. Sarema, autorizado a colar pista no 7, vento 190 graus, 129. Confirme a decolar para o Kilo Célima. Decolou as 1-2, chamando 208. Boa viagem, Kilo Célima. Gente, controle 208. Obrigado, bom trabalho, Kilo Célima. Controle de Salvador, boa tarde. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, decolou da 1-7, saída Coral. Mundo Bravo. Outro Luciana Lima, contato radar na decolagem, suba via saída Coral, para nível de voo 100. Sete, via Coral 100, que você é Lima. Autorizando localizador azul 69-18. Azul 69-18, chame a torre frequência 118, decimal 95. 118-95, obrigado pelo trabalho 69-18. Torre Salvador, boa tarde, azul 69-18, final de 8 milhas, estabilizado no ILS X-Ray, dono 0. Azul 4423, autorizado a decolar, pistão na 0, vento 180 graus com 129. Autorizado a decolagem, azul 4423. Azul 6998, boa, continue a aproximação, boa de pista livre, vento 180 graus com 10 nós. Gente, 6998. Controle o Papa Romeu, Kilo Serra Lima, solicita a proa direto para o destino, o ideal é a 239. Autorizado a proa do destino, Kilo Serra Lima. Gente, direto destino, Kilo Serra Lima. Estima o pouso ao zoom no 935. Copiado, no 935. Autorizado, não anunciar o azul 6998. É apaixonado e pronto, pista na 7. Uhum. 423, vírgula 1 a 5, chama o controle, boa viagem. Chama o controle, obrigado. Contato radar decolagem, sua via saída Arbor 1 para nível 340. Sobe via Arbor 1 para o 340, azul 4428. Torre Salvador, azul 6998, confirma o vento novamente, isso? 190 graus com 11,9 agora. 190 com 11, obrigado, 6998. Uma boa tarde, 1097 da Gol, próximo ponto de espera da pista 10. Faz 1097, autorizado. Alinhar e manter a pista 10. Deve alinhar e manter a pista 10, 1097. Sala Zona 7, chamando 21, decimal 9, Sala. 219, azul 69, boa noite. Zona 09, 47, autorizado, linhagem e decolar. Vento 190 graus, 99. Autorizado, decolagem da pista 90, voo 1097. Tiago Fiosca, alinhado e pronto na 17. Tiago Fiosca, circuito pela direita, vento 190 graus com 10 nós, autorizado a decolar, pista 7. Circuito pela Aviso 4423, autorizado para ele. 4423, tem que se manter por enquanto a porta, querida. Uma informação de gente. Tente. Obrigado. Obrigado, 1097. Thiago Fiosca, aos 20, chame para girar a base, pista no 7. Reportará para girar a base, Thiago Fiosca. Voo 360. Via, voo no 1, no Elefante, para o 360, voo 1097. Aviso 4423, chame Recife, frequência 126.0, alterno 28.8. Chame Recife, 260, alterno 288, azul 4423. 397, Thiago Fiosca. 4778, de close 22, chame no 208. Boa viagem. 208, peço um bom trabalho. Salvador, boa tarde, 4778. Tran 4778, contato radar decolagem, suba via saída PUCA para nível 330. Autorizado, conforme a subida PUCA, é o 330, tá? 4778. Controle Salvador, Papão Meu Filho Serra Lima, ideal de descida, na presente solicite da mudança do Rex. Papão Meu Quilo Serra Lima, plano IFR cancelado, Zona 923, autorizado descida até 3.500, abaixo está a critério, TNH 1096. Rio, Thiago, que é autorizado o circuito? Sim, pela direita, tu corre MT-224 sempre para girar base, Thiago Sosca. Pode pela direita, porta lá, girando base, Thiago Sosca. 3155, veículo 25, 1208, boa viagem. 1208, obrigado, boa viagem. Julião, tem 3155, uma boa tarde. Nação voou no 1700 pés. Tem 3155, contato radar decolagem, subavia saída São Voono para nível 320. Via São Voono para 320, tem 3155, pode voar direto São? Autorizado.